de volta na esquerda, por 429. Está de pouso 7, confirme? É, aqui no seu, pouso 7. Aguarde. Gente, está pegando. Quatro, sete, três, quatro, zero, Guarulhos, correto, senhor? Negativo. Pronto para cópia? Uma cena por agora, 197 devido à formação. Ciente. Whisky 50. Decola da pista no zero com curva direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bidev. Controle do Salvador opera em 1,9.8, torre 1,8.95, transponder 5,1,67, objeto 6747. Está autorizado Guarulhos, 3,4,0, e a outra 5,0, decorre a 10 pela direita, a da El, Leda, após 10. Controle 19,8, e o transponder 5,1,67. 5,67, procedimento correto, objeto 6747. Informação em curso a Alfa para pushback acionamento, portão 3, chame torre 118-95-6747. No zero, após a aeronave da companhia, ali mantém a 1-0. Após a aeronave da companhia, segunda, ali mantém a 1-0, a 3-0. Reduzir para 2-1-0-9. Reduzir 2-1-0 para 4-2-0-9. November Uniforme Golf, por mais quantas milhas irá efetuar desvios? Mais 5 milhas o November Uniforme Golf. Te informo que nesta proa que está mantendo não será possível continuar desvios. Confirma intenções, tem condições de efetuar desvios pela, para a direita? Tem condições o November Uniforme Golf. Qual que é a proa ideal para a rotatória? A proa ideal seria 280. 280 então, November Uniforme Golf. Tem condições de voar nessa proa? Tem condições. No 4, autorizado a LS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. Será estabilizado o Golf 04. Azul 4209, confirma efetuando desvios. É, negativo. Agora já estou de bom, senhor Lobo. Confirme na proa de pelo, agora? Confirme, seria autorizado para a aproximação da 7-4209? Azul 4209 vai efetuar o ILS da 10 e vai girar a base pela direita para a 17 ou vai efetuar o NDB da 17? É, solicita a apoio direto, a aproximação visual direta para 1-7-4-2-0-9. Devido à aeronave em aproximação para a pista 1-7, não será possível no momento, a menos que o senhor espere. Sim, então vai seguir para a aproximação com zero, agora passando o Golfo para a esquerda, 422, é mais para a gente, quase para a 90. Ciente. No 405 ali, mantenha o zero. Redução para 1809, desse mantenha 3 mil pés, o ajuste na 014. Reduzido, já está mantendo 1809, desse para 3 mil, com 1014, ajuste, 1409. Ciente. E boa noite. 198, boa noite, oxe, na câmera de novo. 01. Para ingresso, mas... Ingresso via Índia, portão 01, oxe, na 63 no 3. 01-63-13. Seguro 405, vento 1-0-0 graus, uma dezena de nós, livre decolagem da 10. Decolagem 4-0-0. Pastor Azul, 429, fique possível para descer na cancelar. T09, vai então efetuar o ILS X-Ray ou vai prosseguir para o NDB da 17? ILS X-Ray, 17, 429. E vai efetuar a base pela direita, né? Para aproximação da 17? Pode ser então, a gente aproxima a ILS, a gente vai para o 90 e os cancelas e para a circula para o 97. Então vai voar pelo e após pelo Duna. Gente, pelo, após pelo Duna, 429. Duna 604, passando Duna no momento, complete a aproximação e chame a torre, 98 decimal 95. Confirmado, 718. 95, no 604. Obrigado. Controle, November Uniform Golf na vertical da rotatória. November Uniform Golf, torre 98 decimal 95. 118 decimal 95, November Uniform Golf. Azul 4209, desça para 2000 pés, o ajuste no 014, autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado, descida para 2000, autorizado LS, reporte estabilizado, 1014, ajuste, azul 4209. 014 e aguarde instruções para a final do ano 7. Curva pela direita, vai manter mil pés na venta no Golfo. Torre, o Gol 604, está na final, embaixo travado, 8 milhas. Bruno 604, está livre pouso na 10, o vento 1-0-0 graus, uma dezena de nós, 1014 voltinhas. Livre pouso no 0, 604. 1-4-0-5. Estou presente, vou levar o sessão 360, vou 1405. Miami Golf, ingresso final número 7, aguardando autorização para pouso. Gente, vai ingressar na 197, aguardando autorização para pouso, não vai, por favor. Azul 4209 para o cancelamento visual para a base, aqui pela base da direita 97, 4209. Aguarde. Sim, 4209. Novembro Uniforme Golf, tem condições de agilizar até a segunda milha? Tem, tem condições, Novembro Uniforme Golf. Gente, Novembro Uniforme Golf, então agilizando, aguardando apenas a passagem do Golf que está na final da 0. Gente, agilizando, aguardando apenas a passagem do Golf, Novembro Uniforme Golf. Em Salvador, 1-0 no 4, Azul 4209. 1-0 no 4, gente, 4-2-0-9. Azul 4209, chame a torre 98, decimal 95. Torre 1895, azul 4209, obrigado. Torre Salvador, boa noite, azul 4209. Azul 4209, boa noite, vai manter a proa da rotatória, interceptar a final da 17 a 5 milhas da cabeceira. Gente, proa da rotatória, interceptar a final da 17 a 5 milhas da cabeceira, azul 4209. Novembro Uniforme Golf, livre pulo na 17, o vento é 1,00 graus, 14 nós. Qual o pátio de estacionamento? Pátio geral, Novembro Uniforme Golf. Ok, pátio geral, pátio 3, ok, gente. Gente, Novembro Uniforme Golf. 26,85, alterno no 25, decimal 45. Chama Recife, 2,85, 2,54, subindo ao 350, chama 63, 405, submantém o nível 360, chame centro Recife no 28, decimal 8, alterno no 260. Recife 288, 260, vou no 405. 7. Direita, opção na Juliette, vou no 604. Azul 4209 está livre a partir da presente posição, final da 17, aguardando apenas a pista livre, Barbosa. Gente, livre a final da 07, vai formar quando estabilizar no final, 4209. No Romer Uniforme Golf, no solo aos 25, libere na última à esquerda. E é ataque sua em Lima, aguarde um instante para ingresso no pátio principal. Novembro Uniforme Golf, o senhor conhece o aeródromo? Ok, o senhor vai cruzar essa taxiway Lima inteira à sua frente, ingressar no pátio principal, contornar todos os portões aqui do pátio principal e ingressar no pátio geral à direita, próximo à taxiway Juliette, ok? Ok, autorizado a cruzar até os portões principais aqui, após direita no Uniforme Golf. Quase final do 97, 4209. 4209, livre pouso 97, o vento é de 090 graus 99. Livre pouso 97, o azul 4209. Bom, no 604, próximo a Juliette. No 604, aguarde o instante antes da Juliette. Aguardando da Juliette, no 604. Muito bom, muito boa noite. É o Rio 5972, informação alfa, voa na Prode Bom. Rio 5972, SN, identificação, voa na Prode Bom, na chegada Bonf, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste em Salvador no 0-4. 4-2-3, 0-4, na Bonf, eu vi. Estamos vendo o uniforme Golf, a entrada do pote 3 é próxima dessa aeronave da Gol aí, está aguardando o senhor para ingressar no pote principal, ok? Pouco antes do Gol, tem a entrada do pote 3 à direita, reporte livrando o pote principal. Gente, à direita, próximo do Gol. O azul 4209, no solo aos 29, agilize o táxi via Lima, pote 1 no portão 8. Utilizou o táxi via Lima, pátio 1 no portão 8, azul 4209. Ciente, boa noite, novembro, uniforme Golf, atento ao localizador no pátio 3. Obrigado, bom trabalho. O Gol 604 vai ingressar táxi lento via Juliette para o pátio principal. Seu portão será o 09. Esteja atento apenas à aeronave da Azul, perdão, que está estacionando agora no portão 08. Tá, gente da Azul, prosseguindo para o 09, o Gol 604. 6747, está autorizado o push acionamento no 3, QNH 1014, chama para o táxi. Afirmativo. Oi, Duna, 5972. Acende identificação, autorizado chegar a mar e desse mantém o nível 050, ajuste na 094. 050 do PC da Mari, está 050, 094. Eu vou na provisora, pode ser aqui para 2000? Esse é para 2000, 5972, vai necessitar de último vetor para o ILS. Desce para 2000 pés, o ajuste na 094, autorizado LS Experiência Piscina 0, reporte estabilizado. Está pronto para o táxi com 150 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando com o FIM. Perdão, comprei 4 horas com FIM, o POB? 150. 150, ok, está livre o táxi à direita, QNH no 0 no 4, chame pronto para a decolagem no ponto de espera. Confia. Livre o táxi à direita, chame pronto para a decolagem no ponto de espera. Livre o táxi, chama pronto no ponto de espera, 6747. Em Salvador, boa noite, azul 42 Renato, com a informação alfa. 4209, bom dia, para com fins, nível de voo 360, já aprovado, copia? Copia, 4209. O azul 4209 está autorizado para com fins, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16. após a decolagem da cabeceira 10 para a curva à direita, inicialmente no perfil da subida da El, após direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5175 e o controle opera em 119.8. Cotejo. Autorizado com 15, nível 360 pelo uniforme Zulu 16. Decolando da 90, a primeira curva é à direita no perfil da El. Após essa posição, direto Leda e após Bridge. Assina 5175 e o controle 198, azul 4209. 4209, correto o cotejamento, chama para o pushback e acionamento. Câmara agro pronta na posição 8, azul 4209. Web 6747, autorizado a linha de decolada 10, vento 1000 graus, uma dúzia de nós. Autorizado a linha de decolada 10, trip 5555, contato radar, 74 milhas nordeste do VOR de Salvador. Acione identificação, o ajuste em Salvador na 014, voe para Bonf, na chegada Bonf, e chame quando pronto para descida. Fico 595. Bom, tá bom, na prova, vai para Bonf. Fico 972, já tem o capacete, como era quando estabilizava a coisa do slide? Ciente. Como chama MEL 313? 313, prossiga. Paciente da Alfa, solicito 360 Guarulhos. 7613, por gentileza, monitore 11895, rodando 436 Guarulhos, senhor. Sou favor da El, Leda, após Bidev. Leda Bidev, vai passar para 1895.